Melhor não nascer de novo. Por que é melhor não nascer de novo? Bom, são vários pontos, né, Bimala? A filosofia, a ciência de Deus é ilimitada. Então depende. Nascer de novo, tomar a segunda iniciação e nascer de novo para a vida transcendental, isso é bom. Agora, nascer de novo em um outro corpo material, é melhor não. Por que não? Tem gente que quer nascer de novo, né? Tem gente que quer voltar aqui. Você vê as pessoas morrendo, elas falam assim, já viu a viola em caco, já está na última, né? Eu faria tudo de novo. Krishna fala, tá bom, meu amigo, vou te mandar aqui de novo. Só que você vai nascer de novo, mas vai nascer num corpo de rato, barata, cobra, largato, macaco, cachorro, gato, sei lá o que. Porque viveu igual um cão, né? Viveu igual uma traça, viveu igual um porco. Tá vendo, Bimala? São tantas variantes que não tem mais variante. Tem alguma variante velha rodando por aí, né? O que tem a ver os carros? Eu falei variante, tem muitas... tá vendo? Você me aperta, Bimala. Você me aperta sem abraçar. Tem muitas possibilidades, né? Tudo vai depender do que a pessoa viveu, do que ela fez na vida, as ações dela que ela fez, né? Então, o que define o nosso próximo corpo são as nossas ações. É o que a gente faz e não o que a gente pensa. Muita gente pensa assim, né? Muita gente que o que vale é o que pensa. Não, em Kali Yuga não vale nada o pensamento, não vale nada. Nem as ofensas mentais contam. Bom, se contasse também não ia sobrar ninguém. Tá bom, já parei de falar de novo, já parei. Já misturei parar de falar de novo, melhor nascer. No... Tá vendo? Você faz um rolo, Bimala. Poxa vida, viu? Só bronca. Melhor é não nascer de novo. Imagina, nascer de novo e casar com a Bimala. Não, socorro, Krishna, Balarama. É verdade, Bimala. Se eu nascer de novo, eu vou ter a chance de obedecer à autoridade. Tá bom. É melhor é não nascer de novo, tá? Porque são tantas as possibilidades, as chances da pessoa se degradar. Porque a pessoa pode se elevar ou se degradar. Normalmente nós, almas condicionadas, nos degradamos. Cada vez que a gente volta pior. Por isso que o mundo está evoluindo. Está vendo? Uma coisa ligando a outra, né? Os cegos acham que o mundo está melhorando e está evoluindo. Os sábios estão vendo que o mundo está piorando e está evoluindo, degradando cada vez mais. Os jovens, cada vez mais degradados, vão se tornar completos animais. É melhor não nascer de novo, porque cada vez vem pior. Cada geração vem uma pior que a outra. Tá, já parei de falar. É isso que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 24. Já falei da cobrança da rádio? Não, tá falando. É verdade. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Então, falei da cobrança da rádio? Já cobrando, estão cobrando, dia 21 vence a nossa krishnafm.com.br. falei no programa. Tem certeza, Bimala? Não, eu não lembro. Se você não lembra, imagina eu. É cabecinha de pano, fia. Aí a tua é de vento. Então não deu certo. Deu certinho. Bom, então depois a gente fala. Vamos ler o Shrima Bhagavatam e vamos ler também a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Poxa vida, já foram 2 anos de Krishna FM. Nossa! Mas passa muito rápido, né, Bimala? Poxa vida! O tempo e a maré não esperam por ninguém. O Chatinanda, né, que gosta, né? O tempo e a maré não esperam por ninguém. E o relógio da Bimala corre mais do que os outros. Tá bom. Melhor não nascer de novo. É o que nós vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Satam jena bhutale swayam rupa kadamahiyam dadati swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Jinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. É, quem vai salvar o mundo são os livros de Prabhupada. É, se não fosse Prabhupada, eu já tinha rodado faz tempo, Bhima. É, vamos lá, onde eu estava mesmo, não estava pensando nos meus botões aqui. Ah, vamos ler o cantar o verso, tentar cantar o verso 24, Bimala. Então vamos lá. Jayevam veti purusham prakritim chagunai saha sarvata vartamanopi nasabuyo bijayate. Tradução, palavra por palavra, jaha, qualquer um. Evam, desse modo. Veti, compreende. Purusham, as entidades vivas, prakritim, natureza material, cha e, gunai, modos da natureza material, saha, com, sarvata, por todos os meios, vartamana, situado, api, apesar de, na, nunca, saha, ele, buya, novamente, abhijayate, nascerá. Tradução completa, aquele que compreende esta filosofia relativa à natureza material, à entidade viva e à interação dos modos da natureza, está seguro de alcançar a liberação? Ele não nascerá aqui novamente, apesar de sua presente posição. Está vendo? Quem está falando é o dono da verdade, o dono dos porcos. É quem manda, é o manda-chuva, é o cara lá de cima. É o cara lá de cima, Bimala. É, aqui embaixo todo mundo está tentando ser o cara. Mas o cara lá de cima só tem um, né? E é Krishna. É o arquiteto do universo. Não, ele, o arquiteto é empregado, é o senhor Brahma. O cara lá de cima, o manda-chuva é Krishna. Aí cada universo, Krishna tem um arquiteto, né? O senhor Brahma. Muita gente confunde o primeiro filho de Deus, Brahma, com Deus por isso, porque Brahma é quem cria o universo. É o arquiteto do universo. É empregado de Krishna. É um empregadinho, né? Cada universo tem um empregado desse, tem um filho primogênito. É, Krishna é um Deus potente. Em cada um dos incontáveis universos, ele tem um filho primogênito, um senhor Brahma da vida. E nós podemos até atingir essa posição, é só se qualificar. É bom, aí é problema, hein? Até se qualificar para se tornar um criador de um universo, imagine. Bom, a ideia é essa, não nascer aqui novamente. E Krishna fala que aquele que compreende esta filosofia relativa à natureza material tem que conhecer toda a criação material, conhecer a entidade viva, que somos nós, e a interação dos modos da natureza. Está seguro de alcançar a liberação. É quem conhece a ciência do amor a Deus, a ciência transcendental do eu, conhece tudo. Para conhecer tudo, tem que conhecer Krishna, porque quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são, porque Krishna é a verdade absoluta em pessoa. Então, essa verdade absoluta está falando que quem conhece tudo isso, na verdade, quem conhece ele, seus mundos, suas criações, suas influências, suas energias, não nascerá aqui novamente, apesar de sua presente posição, tá vendo? Não importa em qual posição você está na sociedade urbana, né, humana. Para se tornar ser humano, bom, é outro assunto, tá bom, não vamos entrar nesse ponto. Então, a compreensão clara da natureza material, coisa que cientista nenhum patife sabe. É, Prabhupada fala, cientista patife com suas pesquisas patifes. Essas pessoas não sabem que não sabem. Mas ao contrário deles, né? Quem tem a compreensão clara da natureza material, da super-alma, Krishna, da alma individual, que somos nós, e da sua inter-relação, torna a pessoa elegível para se liberar e voltar à atmosfera transcendental sem ser forçada a retornar a esta natureza material. Imagine que maravilha, não ser obrigado a nascer aqui de novo, né? Todo mundo, todas as pessoas comuns são obrigadas a nascer aqui de novo. Tanto é que já nasce chorando, né, Bima? Chorando, sofrendo frio, calor. Bom, o sofrimento começa a hora que o macho injeta, né, a alma através do sêmen no corpo da fêmea. Aí já começa o sofrimento. Aí já tem que nadar mais que os outros. Nossa, é um monte de detalhes, né? Tem que saber tudo isso, senão a pessoa não se libera. Conhecereis a verdade, mas a verdade é absoluta e ela vos libertará. Essas verdades que tem por aí não libertam o cara nem do medo do escuro, nem do estresse, depressão, não liberta de nada. Este é o resultado do conhecimento. O propósito do conhecimento é compreender distintamente que a entidade viva caiu, por acaso, nesta existência material. É uma máxima isso aqui, Bimala. O propósito do conhecimento é compreender distintamente que a entidade viva caiu, por acaso, nesta existência material. Através de seu esforço pessoal, na associação com autoridades, pessoas santas e o mestre espiritual, ela tem que compreender a sua posição e então revertê-la para a consciência transcendental ou consciência de Krishna, mediante a compreensão do Bhagavad Gita como a personalidade de Deus Krishna o explica. Então é certo que ela nunca voltará novamente a esta existência material. Ela será transferida ao mundo transcendental para viver uma vida de conhecimento, bem-aventurada e eterna. É isso aí, é só alegria, né? Só alegria. Aqui é só pepino. Tá bom, já parei de falar, Bima. Já falei demais, né? Se não, a senhora tem razão. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer livrinho, não é qualquer Bhagavad Gitazinho. É o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E ele está de graça no nosso site, isso mesmo, você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já apareceu a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Clica aí, já encomenda uns dois ou três, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, então, recebemos a cobrança da rádio, né? 2 anos já de Krishna FM, poxa vida, e dia 21, né? Foi dia 21, nesse ano, cai no mesmo dia do aniversário do senhor Amachandra. Poxa vida, hein, Bimala, que legal, hein? Ah, já tinha falado, agora você lembrou, né? É, você imagina. Bom, mas é bom lembrar. Bom, mais um aniversário da rádio, né? É, só alegria, é só alegria. Essa cobrança só nos traz alegria, né? Significa que mais 2 anos de rádio Hare Krishna. Rádio Hare Krishna, Mataji. O Chatinanda falou que tem que fazer um vídeo aí, fazer um vídeo de comemoração. Tá bom, sim, senhora. Depois a senhora fala com ele, né? Esse aí é assunto de diretoria, não é assunto dos peão. Tá? Ah, sim, senhora, você tem razão. Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos ler mais um pouquinho do Shrimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Vamos fazer uma festa com Hala, Vassamossa, Rassagula, Gulabjam para comemorar o aniversário da... fazer um bolo. Nós não estamos em Ribeirão Preto, Bimala. Não estamos, mas de repente lá a gente faria, né, uma festa aí, né? Chatinanda é que gosta das festas. Vamos fazer uma festa com Hala, Vassamossa, Rassagula, Gulabjam. Halava. É, tem que ter todos os doces, né? Tem que ter todas as comidas oferecidas a Krishna no altar. A senhora trará o bolo, né? E o Chatinanda vai trazer o quê? E o fulano vai trazer o quê para fazer a festa? Tá, já parei, viu? Nossa, né, hoje... Podem lembrar dos grandes momentos. Bom, o grande sábio Narada Muni prosseguiu. Deves entender que Purandjana, a entidade viva transmigra. Nós somos a entidade viva, né? A entidade viva transmigra de acordo com seu próprio trabalho para diferentes classes de corpos, os quais podem ser de uma perna, duas pernas, três pernas, quatro pernas, muitas pernas, ou simplesmente sem pernas. É, os próximos corpos. Transmigrando para estas várias classes de corpos, a entidade viva que somos nós, como o suposto desfrutador, passa a ser conhecida como Purandjana. Descreve-se aqui muito bem como a alma transcendental transmigra de uma espécie de corpo a outra. A palavra ekapada de uma perna refere-se aos fantasmas, pois se diz que os fantasmas caminham sobre uma perna só. Poxa vida, até isso, hein? Todo conhecimento, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad-Bhagavatam. A palavra duipada, significando bípede, refere-se aos seres humanos. Quando está velho e inválido, o ser humano é chamado de trípede, ou de três pernas, porque caminha com o auxílio de uma bengala ou alguma espécie de bastão? Evidentemente, a palavra chatuspada refere-se aos quadrúpedes ou animais. A palavra barrupada refere-se às criaturas com mais de quatro pernas. Há muitos insetos, tais como a centopeia e também muitos outros animais aquáticos que têm muitas pernas. A palavra apadaka, significando sem pernas, refere-se às serpentes. E as pessoas invejosas vão nascer em corpos, vão nascer cobras. É, já são cobras, mas vão nascer em corpos de cobras nas próximas vidas, né? Cobras venenosas, já são cobras venenosas, né? O nome Purandjana indica a pessoa que gosta de possuir diferentes espécies de corpos. Sua mentalidade de desfrute no mundo material adapta-se a diferentes classes de corpos. Calma. Estou ladeando a página. Ao João, o João de Itaquá, que é Setuba. Está fazendo mais um altar, Bima. É, a produção de altar lá. Ele já fez o altar do João, né? Ficou lindo, hein? Parabéns, hein, João? Poxa vida, o cara é um verdadeiro artista, Bimala. De quem é o altar? Não sei ainda, Bimala. O João não falou. Ele falou, mas é segredo. Você acha que é o seu? Mas nós não passamos as medidas ainda, que eu saiba, né? Tá bom, sim senhora, vamos ler aqui. A pessoa que acabo de descrever como desconhecida é a suprema pessoa, de repente é o altar é dele, né? É, então. A pessoa que acabo de descrever como desconhecida é a suprema personalidade de Deus, o Senhor e amigo eterno da entidade viva. Uma vez que as entidades vivas não podem perceber a suprema personalidade de Deus através de nomes, atividades ou qualidades materiais, ele permanece perpetuamente desconhecido para a alma condicionada, que somos nós, pessoas comuns. É pessoas comum e pessoas sem mum. Como a suprema personalidade de Deus, Krishna, é desconhecida para a alma condicionada, às vezes descreve-se-a nos textos védicos como Nirakara, Avigyata ou Avamanasa Gochara. Realmente é verdade que, no que diz respeito à sua forma, nome, qualidades, passatempos ou parafernália, a suprema personalidade de Deus, Krishna, não pode ser percebida com o auxílio dos sentidos materiais. Entretanto, quem é avançado transcendentalmente pode entender o nome, a forma, as qualidades, os passatempos e a parafernália do Senhor Supremo Krishna. Confirma-se isto no Bhagavad Gita 18:55. Bhaktyamam abhijanati Javanjash Chasmi Tatuaha. Tá bom, ler de novo, sem engasgar. Sim, vou tentar. Bhaktyamam abhijanati Javanjash Chasmi Tatuaha. Em português, só pode entender deveras a suprema personalidade de Deus, Krishna, quem se ocupa no serviço prático, transcendental e amoroso a Ele, Deus. Pessoas comuns, ocupadas em atividades piedosas e impiedosas, não podem entender a forma, o nome Krishna e as atividades do Senhor Krishna. No entanto, o devoto pode conhecer a personalidade de Deus Krishna de diversas maneiras. Ele pode entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que seu endereço é Goloka Vrindavana, e que suas atividades são todas transcendentais. Como os materialistas não podem entender a forma e as atividades do Senhor Krishna, as escrituras autorizadas descrevem-no como Nirakara, isto é, em português, aquele cuja forma não pode ser descoberta por um materialista. Isto não quer dizer que a suprema personalidade de Deus não tenha forma. Quer dizer que sua forma não é compreendida pelas pessoas comuns, os trabalhadores frutíferos. desfrutadores materialistas. Sua forma é descrita no Brahma Samhita como Satitananda Vigraha. Hari Om Tat Satitananda, Hari Om Tat Satitananda. O pessoal canta esses mantras por aí, mas nem sabe o que está cantando, né? Normalmente nem sabe o que está cantando. Como confirma o Padma Purana? Calma, estou ladeando a página. Como confirma o Padma Purana, ninguém pode, Prabhupada cita o verso e explica que ninguém pode entender Krishna como ele é, utilizando-se dos sentidos materiais grosseiros. Contudo, o Senhor Krishna revela-se a seus devotos, estando satisfeito com eles, por causa do transcendental serviço prático e amoroso que lhe prestam. Krishna fala, na medida que você se rende a mim, eu me manifesto a você. Visto que o nome, a forma, as qualidades e atividades da suprema personalidade de Deus, Krishna, não podem ser entendidos pelos sentidos materiais. Ele é também chamado de Adokshaja, significando além da percepção dos sentidos. Quando os sentidos se purificam mediante atividades devocionais, o devoto entende tudo a respeito do Senhor Krishna pela graça do Senhor Krishna. Neste verso, as palavras Pumbir, Namabir, Vakriyagunai são especialmente significativas porque Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus, tem muitos nomes, atividades e qualidades, embora nenhum deles seja material. Apesar do fato de que todos estes nomes, atividades e passatempos sejam mencionados nas escrituras autorizadas e compreendidos pelos devotos, as pessoas comuns não podem entendê-los. Tampouco o podem os especuladores mentais, nem os, muito menos os meditadores, né? Ainda mais os meditadores de hoje em dia. Embora haja milhares de nomes do Senhor Vishnu, as pessoas comuns e os especuladores misturam os nomes da divindade suprema com os nomes de semideuses e seres humanos. Acho que é tudo a mesma coisa, né? Coitados. Por não poderem entender o verdadeiro nome da suprema personalidade de Deus, eles dão por certo que qualquer nome pode ser aceito. Vai achando, vai especulando e vai achando. Você vai achar o buraco do inferno, ou no mínimo os corpos inferiores onde vocês serão atirados. Vai nascer verme no excremento. Acreditam que, mas tudo bem, né? Deus é bom, perfeito, tudo que ele faz é bom. Se por um lado tem a justiça de Deus que bota você no excremento, como um verme no excremento, lá na frente, né, depois de zilhões de anos, você vai receber uma nova forma de vida humana e vai tentar a autorrealização de novo, e quem sabe se autorrealiza. Senão você cai de novo no ciclo eterno de nascimentos e mortes e fica rodando aí até cansar. Eles dão por certo que qualquer nome pode ser aceito. Acreditam que, uma vez que a verdade absoluta é impessoal, eles podem chamá-la por qualquer nome. Caso contrário, argumentam eles, ele não tem nome algum, e isto não é verdade. Afirma-se aqui claramente que Namabir Vakriyagunai, em português, o Senhor tem nomes específicos, tais como Rama, Krishna, Govinda, Narayana, Vishnu e Adokshaja. Na verdade, existem muitos nomes, mas a alma condicionada não pode compreendê-los. Tem até um sacrifício, né, que alguns devotos fazem, que recitar, né? Vamos falar, recitar os 1000 principais nomes de Deus. Imagine, né? Imagine recitar os 1000 principais nomes de Deus. E cada nome é relativo ou identifica uma das qualidades de Deus, Krishna. Tá bom, vou parar por aqui, né? Então tá bom. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, não tem outro jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? E essa coleção você pode comprar individualmente ou pode comprar todos os livros, você escolhe, tá? Então você clica aí, livros novos, já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, você clica nela, que aí você vê os livros disponíveis, você encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Ou então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho o Bimala da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Adoro essa hora aqui. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Estamos começando o capítulo 4. O relógio já começou a correr mais do que devia. A pergunta que leva à perfeição. Não, só o nome do capítulo. Como posso servi-lo? É a pergunta que Prabhupada sempre fazia para o seu mestre espiritual. E é a pergunta que a gente deve fazer, né, para o nosso mestre espiritual. Seja ele instrutor ou iniciador. No começo a gente tem contato com o mestre espiritual instrutor, que é todo aquele devoto que dá instrução para nós e que a gente confia e segue. Então nós podemos ter muitos mestres espirituais instrutores. Tenho muita esperança de que você possa converter-se em ótimo pregador na língua inglesa, caso se dedique à missão de divulgar pela imprensa moderna os ensinamentos do Senhor Chaitanya ao povo em geral, como também aos filósofos e religiosos. Assinado Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, numa carta a Srila Prabhupada de dezembro de 1936. Em outubro de 1932, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati liderou um grupo de centenas de discípulos e peregrinos em uma procissão ou circunambulação de um mês de duração dos lugares sagrados de Vrindavana. Os residentes e visitantes de Vrindavana executavam procissão seguindo o velho leito seco do rio Yamuna e circunambulando a área de Vrindavana, parando nos locais onde Krishna executou seus passatempos quando perambulava por Vrindavana há 5.000 anos atrás. Abai quisera participar da procissão de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, mas não pôde por causa de seu trabalho. Não obstante, no 20º dia da peregrinação, ele viajou de Allahabad determinado a ver Bhaktisiddhanta Saraswati outra vez e esperando juntar-se ao grupo de procissão em Koshi, lugar vizinho de Vrindavana, para participar pelo menos de um dia da peregrinação. A procissão organizada por Srila Bhaktisiddhanta foi um dos maiores jamais vistos em Vrindavana. Vixe, durou um mês, né? Poxa vida, é um mês de duração, imagine, né? Isso que é procissão de verdade, né? A procissão organizada por Srila Bhaktisiddhanta foi uma das maiores jamais vistas em Vrindavana. Ao ocupar tantas pessoas, ele estava usando a procissão como método de pregação às massas. Mesmo em 1918, quando deu início a seu trabalho missionário, a contribuição específica de Srila Bhaktisiddhanta tinha sido a ênfase dada à pregação. Antes de seu advento, os devotos de Deus geralmente evitavam lugares populosos e executavam sua adoração a Deus em locais santos e isolados como Vrindavana. Mesmo quando viajavam para pregar, mantinham os simples modos vivendi do mendicante pobre. Durante a época do Senhor Chaitanya, os principais renunciados de Vrindavana que o seguiam tinham vivido em Vrindavana debaixo de árvores, e uma noite debaixo de uma árvore e outra noite debaixo de outra árvore. É para não se apegar ao cantinho, né? Srila Bhaktisiddhanta, cujo objetivo era pregar no mundo inteiro, sabia que a renúncia dos principais renunciados de Vrindavana não era possível para os ocidentais. Portanto, ele resolveu introduzir a ideia de que os devotos poderiam inclusive viver em um grande templo palaciano. Ele tinha aceitado um grande donativo de um próspero comerciante devoto de Deus e em 1930 construíra um grande templo de mármore na seção Bagh Bazar de Calcutá. No mesmo ano, ele mudara junto com muitos seguidores de sua pequena sede alugada da Uttadanga para a impressionante sede nova. Srila Bhaktisiddhanta estava demonstrando que, embora um devoto não devesse gastar um centavo para o seu próprio gozo dos sentidos, ele podia gastar milhões de rúpias a serviço de Deus, Krishna. Enquanto anteriormente os devotos de Deus nada tinham a ver com as invenções mecanizadas introduzidas pelos ingleses, Srila Bhaktisiddhanta, baseado na autoridade das escrituras, estavam demonstrando uma compreensão superior. Fora Rupa Goswami, o grande discípulo do Senhor Chaitanya, quem escrevera: uma pessoa se desapega perfeitamente de todo o mundano enredamento materialista, não quando renuncia a tudo, mas quando emprega tudo a serviço da suprema personalidade de Deus. Nossa, isso aqui é uma máxima, Bimala. Vamos printar isso aqui, não tirar uma foto, é verdade. Calma, Bimala, ele está focando. Ah, tá bom, já dá para ter uma ideia. Vou até ler de novo. Uma pessoa se desapega perfeitamente de todo o mundano enredamento materialista, não quando renuncia a tudo, mas quando emprega tudo a serviço da suprema personalidade de Deus, Krishna. Isso é renúncia de verdade, né? É ter o que você tem e usar para Deus, e não jogar tudo que você tem fora, ou dar para os malandros safados que se passam por líderes religiosos. Compreenda-se que isto é renúncia perfeita em yoga. Se tudo é energia de Deus, por que então abandonar alguma coisa? Se Deus é bom, sua energia também é boa. As coisas materiais não devem ser usadas para o nosso próprio gozo dos sentidos, mas podem e devem ser usadas a serviço de Deus, Krishna. Esse é o meu avô, Bimala. Meu avô é Prabhupada. Meu bisavô foi o primeiro devoto a falar no rádio, a pregar no rádio. É, meu bisavô. Assim, Srila Bhaktisiddhanta queria usar as mais modernas máquinas impressoras. Ele queria convidar pessoas mundanas a ouvir os passatempos de Deus, Krishna Katha, em templos esplendorosamente construídos, e para pregar, os devotos não deviam hesitar em locomover-se nos melhores veículos, usar roupa costurada ou viver em meio à opulência material. Está vendo? Quem fez toda a inovação? Amando de Rupa Goswami. Com este mesmo espírito é que ele construíra o prédio em Bagh Bazar e ali montaram um museu teísta, uma série de cenas formadas com bonecos de argila muito bem acabados, pintados e vestidos. Tais bonecos são uma forma de arte tradicional na Bengala, mas a encenação de cerca de 100 elaborados displays retratando a filosofia dos devotos de Deus e os passatempos do Senhor Krishna jamais tinham sido vistos antes. O museu teísta causou sensação e milhares de pessoas o visitavam diariamente. Naquele mesmo ano, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tinha levado cerca de 40 discípulos a uma procissão por toda a Índia, uma excursão consistindo de muitas conferências públicas e encontros de Srila Bhaktisiddhanta com homens importantes. Por volta de 1932, ele já tinha 3 gráficas em diferentes partes da Índia, imprimindo 6 jornais em vários dialetos indianos. Em Calcutá, um político perguntara a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati como era possível ele imprimir o seu Nadia Prakasha diariamente. E Srila Bhaktisiddhanta Saraswati respondera que aquilo não devia parecer tão espantoso para alguém que soubesse que somente em Calcutá havia quase meia dúzia de jornais diários comuns, embora Calcutá fosse apenas uma cidade entre tantas cidades da Índia. A Índia fosse apenas uma nação entre tantas nações na Terra. A Terra fosse apenas um planeta insignificante entre todos os outros planetas do universo. Este universo fosse um entre universos tão numerosos que cada um era como uma simples semente de mostarda em um grande saco de sementes de mostarda, e toda a criação material fosse apenas uma pequena fração da criação de Deus. Nadia Prakasha não estava imprimindo notícias de Calcutá ou da Terra, mas sim notícias do ilimitado céu transcendental, que é muito maior do que todos os mundos materiais combinados. Assim, se os jornais diários de Calcutá podiam publicar limitadas notícias terrestres, então nada de espantoso havia em que Nadia Prakasha pudesse sair diariamente. De fato, poder-se-ia imprimir um jornal sobre o mundo transcendental a cada instante, caso não houvesse escassez de leitores interessados. Uma das publicações de Srila Bhaktisiddhanta era em inglês, O Harmonista, onde se publicara o anúncio da procissão de Vrindavana de 1932. Circunambulação de Sri Braja Mandal. Sua Divina Graça Paramahansa Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja, o líder transcendental da comunidade Madhva Gaudiya Vaishnava, seguindo Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, tenho o prazer de convidar todas as pessoas de qualquer nacionalidade, sem consideração de casta, credo, cor, idade ou sexo, a que cooperem na função devocional de circunambulação do circuito sagrado de Braja, nas pegadas do Supremo Senhor Sri Krishna Chaitanya, que manifestou este passatempo ao executar a circunambulação de Sri Braja Mandal durante o inverno de 1514 DC. Que convite, hein? Quando Abai ouviu os membros da Gaudiya Mata de Allahabad falarem sobre a procissão, ele estava inteiramente atarefado com seus negócios locais da farmácia Prayaga e estava viajando para fazer novas cobranças. Mas ele tinha calculado que poderia juntar-se ao grupo pelo menos por um dia ou dois e fixar a sua mente em obter novamente a audiência de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Prabhupada comenta: eu não era iniciado na ocasião da procissão, mas tinha muita admiração por aquelas pessoas da Gaudiya Mata. Eles eram muito amáveis comigo, e por isso eu pensei: o que estarão fazendo nesta procissão? O que estarão fazendo eles nesta procissão? Deixe-me ver. E assim os encontrei em Koshi. Calma, Bimala. Desculpem. O grupo da procissão viajava com eficiente organização. Um grupo avançado, trazendo todas as roupas de cama e barracas, ia à frente até o posto do dia seguinte, onde acampavam e montavam a cozinha. Enquanto isso, o grupo principal que trazia a deidade do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e vinha acompanhado por cantores de canto e dança público de Hare Krishna visitava os locais dos passatempos do Senhor Krishna e à noite chegavam ao acampamento. O acampamento era dividido em seções e disposto em um semicírculo, e os peregrinos eram encaminhados para uma determinada seção onde pudessem pernoitar. No centro estavam os alojamentos de Srila Bhaktisiddhanta e da deidade do Senhor Chaitanya, e próximas deles as cabanas dos renunciados. Havia acampamentos separados para senhoras e cavalheiros. Os casais não ficavam juntos. Havia também um corpo de guardas voluntários que ficavam de vigia a noite toda patrulhando a área. À noite, o acampamento com suas centenas de barracas com luzes a gás e tochas parecia uma cidade, e as pessoas locais vinham ver assombradas com aqueles arranjos. À noite, todos se reuniam para ouvir um discurso de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Os peregrinos acordavam de manhã cedo e cantavam Hare Krishna juntos. Depois, carregando a forma de Deus do Senhor Chaitanya, saíam em procissão com grupos de canto e dança público, com grupos de canto e dança público, e a banda da polícia, o cavalo líder, os porta-bandeiras e todos os peregrinos. Eles viajavam aos locais sagrados. O local de nascimento do Senhor Krishna, o lugar onde o Senhor Krishna esmagou Kansa, o templo Adikeshava, Radhakunda, Shamakunda e muitos outros. A peregrinação maciça de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati vinha se desenrolando com muito sucesso quando ele deparou com séria oposição. Os proprietários de templos em Vrindavana objetavam ao fato de Srila Bhaktisiddhanta conceder o cordão sagrado de sacerdote Brahmana a devotos não nascidos em famílias de sacerdotes brâmanas, os brâmanas de casta. Srila Bhaktisiddhanta, em todas as suas palestras e escritos, tinha provado repetidamente com evidências das escrituras védicas que uma pessoa é um sacerdote brâmana não por nascimento, mas por qualidades. Ele citava frequentemente um verso do Hari Bhakti Vilasa de Sanatana Goswami, o qual declarava que assim como o metal baixo, ao ser misturado com o mercúrio, pode se converter em ouro, da mesma forma, um homem comum pode se tornar um sacerdote brâmana se iniciado por um mestre espiritual fidedigno. Ele também citava frequentemente um verso do Shrimad Bhagavatam em que o grande sábio Narada diz ao rei Yudhishthira que se uma pessoa nasce em família de classe baixa, mas age como um sacerdote brâmana, ele tem que ser aceito como um sacerdote brâmana. E se uma pessoa nasce em família de sacerdote brâmana, mas age como uma pessoa de classe baixa, deve ser considerada uma classe baixa. Porque o método primordial de avanço transcendental na era de Kali é o canto do santo nome de Deus, Krishna. Bima, esse relógio anda rápido demais, hein? Porque o método primordial de avanço transcendental na era de Kali Yuga é o canto do santo nome de Deus, Krishna. E qualquer pessoa que cante Hare Krishna deve ser conhecida como uma pessoa santa. Tá vendo? Isso aqui é uma máxima também, ó. Qualquer pessoa que cante Hare Krishna deve ser reconhecida como uma pessoa santa. E aí tem que ter as qualidades de uma pessoa santa, né? Senão vai fazer igual esses cantorzinhos por aí no mundo inteiro que canta Hare Krishna, mas bebe, fuma, joga, se droga, se degrada, né? Não cantam Hare Krishna dentro do processo da consciência de Krishna. Vamos parar aqui, tá? Quando os panditas locais aproximaram de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati para um debate, eles questionaram a sua indulgência em dar iniciação e o fato de ele dar o cordão sagrado de sacerdote brâmana e as vestes de um renunciado a pessoas de castas inferiores. O sistema de castas. A história de castas, a história das castas da Índia. O sistema é perfeito e completo, mas infelizmente, se for usado de forma errada, não tem como dar certo, né? Tudo que você usa de forma errada, não tem como dar certo, né? E o sistema de castas, que é perfeito e completo, porque foi criado pela pessoa completa e perfeita, se for usado de forma errada, também não dá certo, não tem como dar certo, né? Tá bom, já parei de falar. É igual, isso acontece no mundo inteiro, Bimala. O artista acha que o filho tem que ser artista, e força a barra e põe lá o filho como artista. O cantorzinho de banheiro acha que o filho tem que ser cantor também, põe o cara para cantar e o cara não canta porcaria nenhuma, mas não, é cantor, porque é filho do cantor. É tudo assim, né? O político põe o seu filho, o seu neto lá, porque acha que tem que ser político. O dentista, o médico, tudo assim, tudo de forma errada. Por quê? Porque não seguem o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Então, se for usado o sistema de castas de forma correta, o mundo inteiro vai se dar bem. Vai deixar de ser uma civilização de cães e gatos e vai passar a ser uma civilização de seres humanos de verdade. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês. Então você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que vai fazer 2 anos no dia 21. E na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela em inglês. Mas se você quer a coleção na mão, em português, então não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Se você não achar, fala com a gente, tá? Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 981715751. Aproveita que está em estoque, aproveite, com essa pandemia, com essa bagunça mundial. Vai saber se acaba, se vai imprimir de novo, então já garanta a sua, tá bom, gente? Bom, então tá bom, então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava